nada. Nada veio existindo do nada. Somos a potência global, força na chama que não apaga. Qualquer futuro esteja em bomba.